Eu não conheço Deus igual ao nosso Deus, que existe desde sempre e habita os altos céus, faz grandes maravilhas, e pra quem nele crê, é o Deus dos impossíveis, o Deus que tudo vê. Eu não conheço Deus igual ao nosso Deus, que faz alguém das cinzas renascer, da rocha tira água, faz morto reviver. Ele é o Deus eterno e cuida de você. Eu não conheço Deus igual ao nosso Deus, que existe desde sempre e habita os altos céus, faz grandes maravilhas, e pra quem nele crê,